começando agora o nosso segundo bloco para falar sobre a etapa da Nationwide de Chicagoland. Mais uma vitória de Kyle Busch, mais um domínio absoluto. É difícil até comentar um pouco a prova. Eu não pude estar acompanhando no sábado, tinha compromissos profissionais. E o Léo vai dar o destaque dele aí, vai falar sobre a prova. E também vai, com certeza, enfatizar o top 10 do Nelsinho Piquet na corrida. Tá certo. O Pedro, então, meu destaque, né? Já começando com o Kyle Busch. O Kyle Busch chegou à sua 10ª vitória na Nationwide Series em 2013, né? Já são 61 vitórias já ao longo das 264 largadas. Então, o Kyle Busch mostrando que vencer com ele na Nationwide no Truck Series é com ele mesmo. Então, o piloto tá fazendo história nesse quesito é Kyle Busch, né? Mas assim, o destaque mesmo foi a segunda batalha, né? A batalha parte 2 entre Kyle Busch e a turma da Ford, que na corrida da Truck foi o Keselowski e o Ryan Blaney e no sábado foi Dale Earnhardt Jr., né? E mais uma vez, o que eu vejo como mais interessante é o Sam Hornet Jr. andando junto com o Joey Logano. Os carros são muito, muito próximos. E veja assim, o Sam Hornet não perdendo rendimento pro Joey Logano. Que querendo ou não, tá, por ele estar no Speed Cup e no Chase, né? Ele é um piloto mais experiente. É um piloto que tá assim, já tá mais tarimbado já na Nationwide, na Speed Cup, né? Então, assim, interessante esse acompanhamento do Sam Hornet sempre. Ou com o Joe Logano ou com o Brad Keselowski, né? Então, assim, não tem muito o que falar da corrida, porque foi uma corrida dominada pelo Kyle Busch, né? A turma da Penske até que tentou chegar perto do Kyle Busch, mas o Kyle Busch deu 195 voltas das 200 disputadas. Então foi, assim, complicado, né? Ver algo. O meu destaque, assim, o meu maior destaque, né? Eu vou colocar como o Dale Earnhardt Jr. O Dale Earnhardt Jr., ele largou em sexto e logo no começo da corrida teve problema. Caiu lá pro fim do pelotão. Ele estava andando em 30ª volta atrás do líder. Ele foi andando, andando, né? E aos poucos ele foi evoluindo na corrida, crescendo na corrida, né? E acabou terminando a corrida em quinto lugar, no top 5. Então, assim, um resultado excelente para ele. É, né? Um ótimo resultado. O Daniel Júnior que teve uma tarde, uma noite bem complicada, né? E o outro destaque meu é o Parker Kligman. O Parker Kligman que até que enfim voltou a andar bem. Fazia tempo que eu não via a corrida boa dele assim, né? Fez uma boa corrida, terminou no top 10. É um top 10 importante para ele. Ele que vem naquela luta ali do décimo lugar do top do Driver Points lá. Então foi um resultado interessante para ele, né? O último top 10 dele tinha sido lá em Watkins Glen, né? Corrida lá em agosto, fazia tempo que ele não aparecia no top 10. E o meu outro destaque também é o Nelson Piquet. Pode bater palma aí, Pedro. É o Nelson Piquet, que fez uma boa corrida, ele estava num bom final de semana, né? Ele acabou caindo para trás também no começo de corrida. Mas depois ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E com vários problemas também que tivemos também com outros pilotos, né? O Egan Smith teve problema, o Trevor Bayne que estava andando bem também, teve problema, né? O Eric Salah teve problema. Então assim, vários pilotos tiveram problema, o Kyle Larson teve problema também. Vários pilotos tiveram problema também, ajudou o Nelson também evoluir e crescer. Até penso eu que se ele tivesse um carro um pouquinho melhor, ele teria evoluído ainda mais na corrida. Fez uma boa corrida, um bom resultado para ele, né? Bem, bem positivo mesmo. E meu último destaque, aliás, meus últimos dois destaques, né, que eu quero destacar, é o Kevin Swindle, que voltou a andar, continua na NASCAR, né? Na Nationwide Series, voltou a andar, fez uma boa corrida, terminou 16º. Pelo carro que tem, E o Kenny Wallace chegou à sua largada de número 900 na NASCAR. Pedro, com você. Bom, como eu havia dito, não tive como acompanhar essa corrida, eu estava viajando a trabalho, mas eu andei dando uma olhada nos números aqui, e, bom, não tem como não destacar o Kyle Busch, né? A gente teve quatro líderes na prova. O Kyle Busch liderou as primeiras 25 voltas. Foi quando a gente teve aí uma bandeira amarela, né, na volta 24. Problemas com o Nemechek, que estava no 87, né? Só para confirmar aqui. Isso É ele mesmo. mesmo. O Nemechek estava no 87. Aí o Kyle Busch, com a sequência de paradas, o Jeremy Clements liderou uma volta. Aí o Dale Earnhardt Jr. liderou duas voltas. E aí o Joey Logano liderou duas voltas, né? Que foram após a relargada. E aí depois o Kyle Busch assumiu a liderança na volta 30 e liderou as últimas 170 voltas. Mesmo a gente tendo bandeiras amarelas nesse intervalo, ele não cedeu a liderança mais. Depois a gente teve um longo período em bandeira verde, uma amarela por detritos, acidente envolvendo o Elliott Sadler com o Butler lá, né, que acabou culminando com praticamente o fim do sonho do Elliott Sadler, de tentar ser campeão. Outra por detritos e o Kyle Larson se acidentando, coisa que não vinha acontecendo. E depois mais um incidente envolvendo outro carro da Turner e também o Regan Smith, que acabou também complicando o campeonato do Regan Smith. Então, quer dizer, em termos de campeonato, em termos de acontecimentos, a prova foi até, vamos dizer assim, que aparentemente animada, né? Mas em termos de vitória mesmo, pouco pôde se fazer contra o Kyle Busch, que dominou mais uma. Com isso, chegou aí sua nona vitória, se eu não estou enganado, na Nationwide Series esse ano. Décima vitória. Décima vitória? Isso, o Caio Bush chegou à décima vitória nesse estado. Isso mesmo, décima vitória. Ultrapassou o número que o Joey Logano havia conquistado ano passado de nove, então. Obrigado É. pela correção aí. Eu E morri já na. tá. Parei de contar na última. E assim, ó, agora ele tá o mesmo número de vitórias que ele teve em 2008, né? Vocês lembram que em 2008 ele teve muitas vitórias na National Wide 10 Series? vitórias também. E acabou, foi 10 vitórias e ele acabou morrendo na praia no cheio. Todo mundo lembra desse ano aí, né? Isso, então, vamos torcer para que aconteça novamente. Bom, então o que a gente Tá pode enumerar aqui aproveitando que o Hélio não tá aqui, tá falando isso, né? mas ele ia reclamar de qualquer jeito. Bom, sobre a prova do Nelsinho, como eu pouco vi, mas pelo que eu vi, que eu pude perceber aqui, é que foi uma prova bem consistente do Nelsinho, né? Largou em nono e conseguiu chegar entre os 10 primeiros. Chegou à frente do Alex Bowman, mas mesmo assim descontou só um ponto pela briga do que a gente tinha colocado como meta lá, que é o 11º lugar. Contou provavelmente com o revés de pilotos que poderiam estar andando na frente ali, como o Elliott Sadler e o Regan Smith, né? Mas fez o resultado, isso é que importa. É É, bom o e. Nelson, ele chegou a andar em 20º, 18º, o Nelson. Aliás, se eu não me engano, ele foi Lucky Dog em uma das amarelas, que ele estava andando bem lá atrás. Ele Aí foi o depois ele Lucky Dog corrigiu o na carro. segunda bandeira amarela. É isso aí mesmo. Aí depois ele foi corrigindo o carro, e ele foi ali fazendo aquela velha manutenção que ele faz, sabe? Foi administrando o resultado dele, foi administrando. E o pessoal começou a ter muito problema e começou a ter muito amarelo no final da corrida. E só que ele já estava com um bom carro já e foi mantendo. E o pessoal tendo problema, tem problema, aí ele foi crescendo, né? Senão ele teria terminado a corrida ali em 14º, 12º, mas ele acabou dentro do top 10. De qualquer forma, dentro do que a gente havia conversado algumas semanas atrás, já mostrou alguma evolução, né? Já mostrou uma evolução. Isso é importante. Bom, tem algum ponto da corrida aí que você queira, enfatizar mais aí um pouquinho, ou posso chamar o campeonato já? Porque esse bloco vai ser bem curtinho. Não, Pedro, pode chamar o campeonato porque em termos da corrida mesmo, foi uma corrida bem movimentada, uma corrida bem movimentada mesmo, mas em termos assim da liderança, de destaque mesmo, foi o que eu já tinha falado, né? A Penske, os dois carros da Penske, o 22 e o 12, ficaram o tempo todo atrás do Kyle Busch, né? Tentando chegar no Kyle Busch. Os dois tentando chegar no Kyle Busch. E o Aston Dillon também, ele também tentou isso, ele também, por algumas vezes, ele quase chegou a ultrapassar. Se eu não me falha a memória, ele chegou até a ultrapassar o Kyle Busch. Mas é aquilo, né? O que conta a volta na liderança é quando cruza a linha de chegada. Coisa que o Aston Dillon não fez. Então, por isso que não computou nenhuma volta para ele na liderança. Então, assim, foi uma corrida bem Kyle Busch, né? Vamos dizer assim. Uma corrida que ele dominou e os dois carros da Penske tentou fazer de tudo para alcançar ele e não conseguiram. Né? O pessoal da Penske não conseguiu alcançar ele. O Joe Logano tentou dar um suador nele, mas também não teve muito sucesso, não. Foi uma vitória do Kyle Busch incontestável, né? Demais não aconteceu nada de extraordinário na corrida. Foi uma pena, uma pena para termos de campeonato, né? Foi uma péssima corrida para Regan Smith, que agora está muito longe, né? Você vai até falar agora, né, do campeonato. Está muito longe já do San Juan Júnior. E a Elliott Sadler, que já, para mim, já falou adeus. Apesar que falta muita coisa ainda, mas o San Juan vai ter que ter muitos problemas para ele tentar brigar pelo título agora. Foi uma corrida típica do Rei do Sabadão, então. Foi uma corrida típica do Rei do Sabadão. Uma péssima corrida para Regan Smith e Elliott Sadler em termos de campeonato. Certamente. Bom, mesmo com os revés de Regan Smith e Elliott Sadler, né, o Smith ainda terminou em 13º, só para a gente pontuar isso aí. É, 13º. O Sadler finalizou em 19º. Isso. Bom, então, o Sam Hornish Jr. se mantém na liderança do campeonato. Com 17 pontos de vantagem para o Austin Dillon. O Regan Smith agora tem 36 de desvantagem para o Hornish e o Elliott Sadler 44. Byron Vickers leva 56 pontos, Justin Allgaier 61, Brian Scott 72, Trevor Bayne 82, Kyle Larson 110 e Parker Kligerman 153. Bowman e Piquet vêm 11º e 12º, 221 pontos o Bowman do San Hornish Jr. e o Piquet vem 8 pontos atrás do Bowman, e acho que essas brigas aí que estão mais ou menos encaminhadas aí. É Piquet versus Bowman pela P11, e a gente coloca aí talvez ainda o Elliott Sadler com algumas chances, né? Restando aí, são 9 eventos, você pode confirmar? Não, 6 eventos, 7 eventos. É, sim. São 33, né? São 7 corridas que estão restando. 7 corridas, isso mesmo, 7. 7 corridas. De alteração na tabela mesmo, a gente só teve o Brian Vickers ganhando a posição do Justin Allgaier. E aí as outras mudanças são lá no pelotão de 15º para trás, que não influenciam em termos de campeonato. Eu queria puxar também aqui rapidão o Honor Points, né, para falar qual que é o carro que tá na frente aí. Deixa eu só abrir aqui um segundo, moçada. Então, em termos de campeonato, eu acho que a disputa tá bem, apesar de vencerem pouco e de pouca coisa acontecer, eu acho que a briga aí é entre Sam Hornish e Austin Dillon, mas o Austin Dillon agora tá com a cabeça lá na Sprint Cup. E o Sam Hornish está totalmente voltado para a Nationwide Series. Acho que dificilmente ele vai perder o campeonato. No Honor Points, o carro 22 ainda lidera, mesmo com a vitória do 54. Ele tem 13 pontos de vantagem para o 54. Então o 22 tem 1.037 pontos e o 54, perdão, tem 1.024 pontos. Aí em terceiro veio o carro número 12 do Sam Hornish Jr. 116 pontos atrás dessa briga do 22 e do 54. Então a gente não precisa falar nada. A briga pelo Honor Point está mais emocionante do que a briga pelo campeonato de pilotos. Com certeza. Sem dúvida. Bom, aproveitando o espaço que a gente tem hoje, devido à falta do nosso amigo Hélio Lima, que está isolado lá em Campo Grande, lá com onça e capivara no meio da chuva. meio de raios e trovoadas. Raios e trovoadas lá caindo em Campo Grande, acabando a luz e tudo que tem direito. A gente vai puxar aqui o que está restando de corridas. Bom, a gente começa. Deixa eu ver aqui. New Hampshire? Não, Kentucky. Kentucky. Então, a gente tem Kentucky, nessa semana ainda, no sábado à noite. É, aí a gente tem depois Dover no sábado, Kansas no sábado. Aí Charlotte numa sexta-feira. E aí duas folgas em final de semana. E aí a gente retorna lá no Texas. E aí ao final de semana, os três finais de semana seguidos, Texas, Phoenix e Miami para definição do campeonato. São um, dois, três, quatro, cinco circuitos de uma e meia e dois circuitos de uma milha para definir o campeonato. Dificilmente o San Hornet Jr. vai perder esse campeonato. Justamente por isso, né? Por ser corridas de uma milha e meia, aonde que Exato. ele tá dominando. E o circuito de uma milha ele anda bem também. Então, acho que quem quiser vencer o campeonato vai ter que rebolar muito e contar muito com o azar de San Hornet Jr. Vou bater nele, né? É, Começou. mas tem que bater e não se matar, né? Vamos dizer assim, né? Começou. Começou a corrida, vai lá e tá! Tenta tirar ele e ver o que que vira. É, eu acho que o campeonato da Nationwide está praticamente definido. E a briga mais interessante vai ser entre 18 e 22, pelo Owner Points. Eu acho que para a Nationwide hoje é isso aí, né? Não, para Como Nationwide é. Foi a um. gente não vai ter o bloco Nelson Piquet hoje, né? Que a gente costuma discutir durante grande parte dos blocos aqui, porque infelizmente a gente não está tendo hélio hoje e eu não pude acompanhar o evento da Nationwide Seeds. Então a É, gente. eu prometi, você lembra que eu prometi que eu ia falar, né? Que eu ia descer a lenha. Ou ia descer a lenha, ou ia jogar pétalas de rosas, né? Depois Chicago. Mas como o Hélio não tá aqui hoje, então deixa. Vamos empurrar pra semana que vem. Vamos aguardar para depois do Kentucky, então. É, depois do Kentucky. Vai anotando na agenda aí, moçada, para saber. Bom, então beleza. Vamos encerrando então o bloco da Nationwide, que tá magrinho de novo, tá magro igual o gato do Hélio lá em Campo Grande, que deve Coitado, estar velho. assustado lá nessa chuva monstro que tá caindo. Aí a gente volta com o bloco das 24 horas de Chicago que aconteceu lá em Joliet no domingo, beleza? While we were trying different things.